A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Mate tinha as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Uma acelerada corrida para o abismo da morte, o ser humano a cada dia se desvincula ali dos seus laços com a natureza e vai abraçando uma vida de PVC em frente às suas telas de LED, sob a interferência climática de um ar-condicionado, completamente longe de uma luz solar e vendo árvores apenas pelo Farmville e enchendo o cu de comida de alto teor de gordura e de açúcar, né, Valdo? É verdade. Mas é difícil de nos... Mas é difícil de nos culpar por isso, pois o apelo da publicidade, principalmente no que tange a comida amaldiçoada ali, né, promotora de colapsos vasculares, esse apelo é muito forte, transformando os fast foods em verdadeiros templos de adoração ao colesterol e à barriga gigante, mas... E dura. É. Tem gente que fala que barriga dura não tem problema. É verdade. Ah, esse barrigudo não é durinho. Não, mas daí o cara mete o dedo assim, né, cara, e realmente não afunda nada, assim, impressionante. Mas nem sempre foi assim. Antes da vinda desses restaurantes rápidos pro Brasil, a nossa vida ela era regida ali pelo alface e o filé de frango, tudo feito com muito carinho pelas nossas mães, nos deixando ali naquele peso baixo, porém a estima também sempre estava alta, né? E você, Walter, também foi infectado ali pelo fast foodismo iniciado ali nos anos 80? Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola, picles, no pão com gergelim. Dois Big Macs. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Engraçado que o estado que mais nos traz ali pela TV imagens de corpos esguios e bem tratados é o Rio de Janeiro. Sim. O mesmo estado que catapultou os fast foods no Brasil, pois lá em 1952 surgiria a primeira loja do Bob's na Cidade Maravilhosa. Mas eu diria que o kick-off dos fast foods foi a vinda da rede McDonald's para o nosso país em 1979, no Rio de Janeiro também, mas teve a sua plenitude no meio ali dos anos 80. Engraçado, Alexandre, que o conceito de autosserviço, no qual nos forçava a ficar em pé em uma fila, fazer o pedido, esperar por ele também em pé ali na fila, pegar a comida em uma bandeja que geralmente tem uma barriga no centro, né, tornando impossível equilibrar 15 itens, incluindo líquidos, ir até o dispenser de guardanapos. Na época tinha um dispenser de guardanapo, hoje em dia o atendente entrega. Pegar a maldita bandeja e sair equilibrando a procura de uma mesa, que dependendo do horário era impossível de achar, e comer ali aquele rango, né, que tinha um potencial de destruição superior à de usina de Chernobyl. Depois, né, temos que depositar os dejetos, né, em uma lixeira constantemente transbordando até a tampa. Nunca a lixeira tá vazia. É. Sempre tá cheia, sempre tem que ficar socando ali com a bandeja. Então, esse conceito de sofrimento é ridículo, era visto por nós ali de uma maneira fantástica, isso, né? Isso, era bacana. Era bacana. A primeira vez que eu fui, eu fiquei prestando atenção, né? É. Nos rituais que as pessoas faziam ali e tal. E eu vi que as pessoas iam lá e jogavam o seu lixo. Eu fui jogando com bandeja e tudo. Eu achei que fosse assim que se fazia. Eu me lembro como se fosse anteontem à tarde, na minha primeira ida ao McDonald's. Quase como uma excursão da rua, assim, sabe? A galera jogou... Camisinha foi? Não, camisinha... Acho que não. Acho que não fizeram vaquinha pra levá-lo. Mas, manja, tipo, quatro mães com seus três, quatro filhos cada. E se organizou ali e juntou a grana, né? Juntou uma grana por uns três Quebrou meses. Quebrou o porquinho. Isso. E daí todos ali adentrando no ônibus e atravessando a cidade. Porque a gente foi até 7 de abril, pô. Sei era lá, a loja mais próxima. Que, 20 quilômetros de casa. Não tinha e era a loja antes. Mais próxima. Não, era a loja a do mais Brooklyn próxima. Não existia. Não, não existia. O Brooklyn foi a primeira que eu fui. Então a gente foi lá 7 de abril pra comer ali um hambúrguer. Era um hambúrguer mesmo. Os lanches eram muito... Um HB. Isso, tinha muito pouco, né? Lanches. Não tinha tantos lanches como hoje. Isso, acho, ali meio dos anos 90, começaram a falar que era feito de minhoca. Lembra que soltaram essa lenda? É, verdade. As hambúrgueres do McDonald's são feitas de minhoca. E daí o que aconteceu? Os caras começaram a acreditar nisso. Aí a rede do Palhaço Feliz começou a colocar ali nas caixas 100% carne bovina. É engraçado porque não faz sentido nenhum economicamente. Em tese é muito mais barato criar um boi gigante do que um milhão de quantas minhocas pra fazer um hambúrguer, cara? É, cara. Hambúrguer que na hora que você coloca na chapa, você coloca ele grandão. Ele ainda dá aquela diminuída. Uma então, precisa de pelo menos umas 50 minhocas. É muito melhor. uma vaca faz quantos hambúrgueres? E falando na caixinha, você lembra que no começo, não sei quem vai lembrar disso, mas elas eram feitas de isopor. Era, né? Isopor, continuou sendo durante muito tempo. E lembrando também do isopor, quando eu entrei no McDonald's, que eu já falei aqui que eu trabalhei no McDonald's, foi meu primeiro emprego. E espirrava nas chapas pra fazer. Eu tinha 14 anos de idade, estava se lançando um lance chamado Mac Salad. Esse Mac Salad, ele era dividido, inclusive. Era uma embalagem de isopor e o lanche, ele vinha em duas partes, assim. A parte quente de um lado e a parte fria ali com a salada e tal. Cabia a você, o consumidor, ali fechar ele e tal, na hora que você achasse. E eu acabei virando um expert em Mac Salad. Eu era o bom da chapa do Mac Salad. Todo mundo fala, ah, não. A hora de fazer o salad é o Alexandre. E, cara, aquilo saía que nem água. E eu tinha que ficar trabalhando ali. No McDonald's, você faz de tudo, tudo. Desde desentupir a privada com a mesma ferramenta que você tá virando hambúrguer. Com a escova de dente. Então você faz de tudo no McDonald's. E o que eu tive de fazer? Eu tinha que ficar repondo a carne também. Existe um local onde fica condicionada as carnes, se chama Chicago. Ele é um quê? Um grande freezer. É Chicago? Se chama Chicago. Onde os gangsters depositam os presuntos? Mais ou menos por aí. Imagina um grande freezer, sei lá, do tamanho de uma sala. Não tinha ninguém pra ir buscar, eu fui lá pegar. Só que eu nunca tinha entrado no Chicago. E o Chicago, ele tem uma temperatura tipo 30 graus abaixo de zero. É o Canadá. Exatamente. Tanto que você tinha que botar um capote gigante, assim, pra entrar lá dentro dele. Meti o capote, mas eu fiquei com medo, era meio escuro, sabe? Eu não fechei a porta. Pra abrir a porta, igual aquelas alavancas de geladeira antiga, mas você tem que fazer assim. E dá pra abrir por dentro? Então, aí é que é o X da questão. Eu abri essa porta, mas eu não fechei. Eu falei, peraí, só vou pegar a cara ali e já saiu correndo. Nisso que eu tô pegando a caixa de carnes, eu ouvi só um grito assim, que foi filha da puta que deixou aberto, e ploft! Cara, e é escuro. E eu, opa, que você fez? Peguei a caixa, voltei, a hora que eu fui tentar abrir, eu catei a alavanca e comecei a puxar. Porque tem uma alavanca por dentro também. E comecei a puxar e não consegui abrir, e eu fiquei desesperado, comecei a bater naquela porta, por favor, não, Ronald, eu puxava. E nada. Aí eu comecei a falar, eu vou morrer congelado. Comecei a pensar nas manchetes, notícias populares. Eis que alguém abriu. E eu ali, meu, você tá suando aí dentro. Falei, cara, ainda bem que eu só suei, porque quase que eu boto o ranco pra fora, por baixo também. Era um lugar e tanto pra se trabalhar. O ouvinte Rivaldo Pontes diz que se lembra que a Sandra Andenberg chegou a fazer um comercial do McDonald's nos anos 80. Você lembra disso? Lembro, até porque ela era atriz, né? É, sobe aí, Krausebeck. Quer ver como é a vida da gente todo dia, o ano todo? É assim, ó, servir você no maior pique, sempre com rapidez e um sorriso. E pra provar, o McDonald's está fazendo uma aposta. Você chega no balcão e faz o seu pedido. Se ele não for entregue em até 60 segundos... Todo mundo reclama, né, que as fotos das campanhas publicitárias ali, também os filmes do McDonald's, sempre trazem aquelas imagens fantásticas de appetite appeal estrondoso, nos levando até um orgasmo palatar. Exato. Mas na hora de comer aquelas usinas de colesterol, eles não servem dentro daquelas caixinhas verdadeiros zumbis, né, cara? De pão de hambúrguer... É feio, né? São feios. A galera faz com má vontade, porque se ganha por hora no McDonald's, né, cara? Na Universidade do Hambúrguer, é instruído pra montar ele bonitinho? Não, é instruído, cara. Pra o montar McDonald's rápido. É muito rigoroso, os funcionários é que são ruins, assim. Porque... porque eu vejo que no Brasil, geralmente, muito jovens, estudantes, né? Tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, é mexicano tatuado e gordas gigantes. É fato. É, acho que essas gordas, elas foram pela com a mesma intenção que eu fui. Não era tão necessitado, mas eu fui com vontade de comer lanche. Porque fui trabalhar no McDonald's com vontade de comer. É quem vai pro McDonald's já pensa em passar o dia inteiro comendo, né? É, e que, o que não acontece também, viu? Só tem direito a um mísero lanche. Então, e tem um ouvinte que é fotógrafo, mas ele não quis se identificar. Ele nos contou que foi assistente de fotografia por um tempo fazendo fotos dos sandubas do palhaço. Eu já acompanhei fotos assim também. No decorrer da minha profissão, Eu já vi muita fotografia de comida. Ah, então você manja, porque ele diz que por trás daquelas lindas imagens há estruturas de papelão, verniz, cola, tudo isso para fabricar os hambúrgueres que das fotografias são cenográficos, obviamente. Não tinha Alexandre que conseguisse fazer um lanche daquele na unha. Inclusive, ele nos mandou um link do YouTube de uma campanha do Mac, que é canadense, falando que as fotos são feitas com os mesmos produtos usados nas lanchonetes. Eu já vi esse vídeo, cara. É muito bacana. Quem tem curiosidade para saber como se faz uma foto publicitária de lanches, vai no nosso site. Outro conceito novo, Alexandre, que o McDonald's nos trouxe ali nos anos 80, foi drive-thru. Drive-thru. Né? Pois naquela época, fazer o seu pedido com uma caixinha e depois pagar e ter a comida à janela dentro do carro, só era possível nas telas de cinema. E a nossa querida ouvinte Maria Santiago nos falou que a mãe dela, que nunca foi muito boa de volante, entrou com o carro dentro de uma cabine de atendimento e quase matou a funcionária, que chegou a cagar nas calças de tanto medo. Ah, isso acontecia bastante, viu, cara? Eu nunca cheguei a trabalhar no drive-thru ali, porque eu só trabalhei 2 meses e 18 dias no McDonald's. Mas muitos casos de pessoas que metiam o carro ali. Pelo menos aquelas raladas clássicas da parede tinha. Dava. E a loja fez tanta espuma, né, que a Estrela chegou a vender até uma lanchonete do McDonald's. Verdade, fritava os hamburguinhos com água, eu vi isso. A ouvinte Natália Cardoso falou que teve esse brinquedo, mas que o irmão terrorista o explodiu com uma bomba junina de 50 cruzados. 50 cruzados era power, potente, né? Era o suprassumo do estado belicoso, era isso. A gente denominava as bombinhas pelo seu valor. Hoje tem uma que chama Bin Laden, cara. É mesmo? E a gente estourava lata de leite ninho com várias delas. Eles poderiam usar essa unidade de medida hoje em dia também, né? Imagina o Jornal Nacional. Boa noite. Os Estados Unidos disparou contra o Iraque bombas de 500 milhões de dólares. O Alexandre, a ouvinte Luísa Andreotti nos falou por e-mail que a primeira vez que comeu a torta de maçã teve os movimentos do lábio inferior paralisados por 5 dias. Um clássico também, por viu? Conta do recheio quente. E era escrito, né? Heleno Caliente. Eu acho que foi minha primeira aula de espanhol. Muito bem, ouvintes do Agente 86, dê um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Por lá dá pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra vocês mandarem histórias para o falecom@agenteem86.com.br. E-mail esse que tá aberto também para dicas de episódio. Este episódio do McDonald's, da vinda do McDonald's pro Brasil, foi enviada pela Natália Cardoso. O Agente em 86 é atualizado toda segunda e quinta-feira. O ouvinte Moisés do Livramento, ele lembrou de uma coisa que também aconteceu comigo dessa minha primeira ida no McDonald's. Eu fiquei um tempo contando vantagem depois pra galera. Ah, fui no McDonald's. Eu acho que eu tive umas 3 semanas de popularidade ali por conta dessa ida à lanchonete do palhaço. Então, mas o Moisés do Livramento nos falou do status de quem tinha ido no McDonald's ali no começo dos anos 80, e era tão grande que essa informação poderia até ser citada quando se cantava uma garota. Nossa. É mais ou menos como a gente falava, ah, cara, eu vou no Fasano pra garota. Era mais ou menos por aí. E segundo o Moisés, uma vez ele foi para o interior do Rio de Janeiro e comeu uma menina e se impressionou com ele quando ele disse que almoçava ao menos uma vez por semana no Mac. Ei, meu Deus! Agora o detalhe do Moisés. Ele só foi pôr os pés na lanchonete 5 anos depois. Ah, muito bem, Moisés!